Controle 3398, após Mari, poderia voar direto Duna? Não, negativo. Se eu voar Duna, vai empatar com o número 2 que está prosseguindo na chegada Bonf. Mantenha a Star. Sem problema. E altitude, mantenha da Star também? Não, está liberada a restrição em ETAP, está autorizada até 3 mil pés. Liberada a restrição em ETAP, autorizada 3 mil pés, então 3398. Para 2100, nós, o TAM 3398, redução para 2100, nós. Reduzindo 2100, TAM 3398. Estabilizou em LS, voo 1076. Voo 1076, autorizado final LS, agora com a torre 1862, em composto. 1118. Corrigindo, 1895. Voo 076. Salvador, boa noite, com 889, passa 2.500. 889, contato radar, subir e manter o nível de voo 360, saída da EL. Da EL até o 360, com 889. No 604, deixando o centro Recife, frequência 126.85, boa noite. Centro Recife, 126.85, boa noite. Estou no 604. Trip 52, 16. Trip 52, 16, contato radar, mantém o nível 190, saída PUCA. Saída PUCA 190, possibilidade de coordenar com controles adjacentes, nossa prova de Aracaju, só uma possibilidade? Vou coordenar com Aracaju, só um minuto, com Recife, corrigir, só um minutinho. Muito obrigado. Está autorizada na Caju. Autorizada na Caju 5216. Controle do trip 5206. Siga. Possibilidade de comune final coordenada com o centro de nível 150, senhor? Afirmativo, será coordenado, só um minuto. Obrigado. Seria 98, reduz para 1.70 nós. Redução 1.70, tá 3.398. Nível final 150, trip 5216. Autorizado final 150526, obrigado. Azul 4235, 3 milhas para o externo, autorizado sinal LS, torre 1895, concluído. Torre 1895, 4235, grato. Então 3398, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizado e estabilizado. Descendo para 2000 pés, comi 18, chamando estabilizado, localizador. Desce para 2000 pés, autorizado sinal LS, porte localizador, e 18 permanece o ajuste, 3398. Portaria em localizador, 3398. Uno 889, chame centro Recife, frequência 1251, alterne 133, decimal 25. 251, 3325, 1889. 398, agora torre 1895, composto. 395, muito obrigado, boa noite. Boa noite. 5216, chame Recife, frequência 12685, alternativa 2545, boa noite. 2685, agora muito boa noite, senhor, até a próxima. Controle Salvador, boa noite, objeto 6747. É 747, contato radar, submantenha nível 360, seja da EL. 360 da EL, web 6747, cidade Voa, Leda, senhor. Está autorizado. Leda, na prova, objeto 6747, obrigado. Controle web 6747. Diga. Alguma possibilidade de coordenação com o centro da gente voar a Brita? Eu vou coordenar, só um minuto. Muito obrigado. Objeto 6747, chame Recife na frequência 251, na alternância 3325, solicitando o direto bridge. Negativo, vamos coordenar com Recife 251, 3325, objeto 6747. Obrigado, boa noite, colega. Boa noite. Salvador, Rio 5972. Salvador, muito boa noite. Eu, Janeiro 6224, sentido Alfa. Controle Salvador, Rio 5972. Estou 08. Aman 4018. 224. Controle Salvador, Rio 5972. Rio 5972, identifique, chegada Bonf, desse mantém o nível de voo 050. Identificou na Bonf 50. Rio 5972, perdeu contato com o centro Recife, ok? Entendi.